A pampa é pobre, o país é pobre. É pobre a pampa, o PIB é pouco. O povo pena, mas não para. Poesia é um boy. O poder, o pudor, várias variáveis. O pão, o peão, grana, engrenagem. A pátria, a flor da pele, pede passagem. PQP. O sonho é popular. Uma página a cada um segredo mantido. Eu li isso em algum lugar. Sobre a prática, se não me engano, é Ferreira Goulart. Falando da arquitetura de um Oscar. No concreto, uma página no ar. Mas aquilo que enxerga até vir a verdade. A verdade é pena vir. Uma mentira repetida. Um golpe em 61. Um golpe qualquer.